Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, amiguinho, tudo bem com você? Tudo bacaninha? Após um longo regresso... Não, após um longo recesso, estamos de volta aqui com o podcast do BK. A coisa mais engraçada, mais divertida, mais lindinha do mundo pra você. É, demos uma sossegada aqui, porque... Sabe como é que é? Final de ano a gente precisa trabalhar um pouco, né? Tem que faturar uns trocadinhos, tem que fazer um pezinho de meia. Aí o chefe chamou, nós temos que fazer os negócios lá, né? Porque eu não tenho simplesmente tempo de ficar, né, fazendo essas coisas que são minha alegria. Eu gosto muito do podcast, gosto muito... Puta, se eu pudesse fazer tudo que eu queria, eu precisava ser rico, bicho. Puta, eu queria ser milionário. Encher o cu de grana e ficar só pendurado na internet falando as groselhas que eu bem entendesse. Cutucando os outros, falando besteira. Ah, isso é muito bom. Isso é bom demais, meu amiguinho. E vamos aqui com o nosso podcast de hoje, no dia 25/10/2011, numa manhã maravilhosa, em que a minha... Ai, peida. Ai, veio uma merda. Tá que pariu. Estamos aqui debaixo da nossa maravilhosa Morela Blackberry. Porra, deu tanta amora aqui, bicho. Deu, acho que foi uns 5 quilos de amora. Eu tô cagando preto, eu pareço sabiá. Eu tô cagando preto pra caralho, é só amora. É uma maravilha, é uma amora gostosinha, faz bem pra saúde. E a foda paulistano detesta verde, eles fazem aquela propaganda de que maravilha de flores, que ninguém põe uma planta na própria casa. Ou então põe plantas ornamentais pra ficar bonito. Quer deixar minha casa bonita, deixar lindinha, mas a gente precisa de frutas, né? Põe árvore, planta uma árvore frutífera, faz alguma coisa bacana, que nada. É maré apartamento. Porra, planta cogumelo, desgraçado. De badacão, não é aqueles cogumelos que você fica doidão, não. Tô falando aqueles comestíveis. Pô, brasileiro, paulistano e brasileiro é uma merda. Ah, eu tô putona hoje, eu tô puta. E aí, como é que tá você? Tudo bem? Deixa eu ver um negócio aqui. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Hoje sobrou um tempinho, tô correndo atrás das coisinhas pra fazer aqui na nosso podcast. Hoje eu quero falar especialmente de uma coisa chamada promoção. Vou falar de personagem, vou tomar aquele bate-papo legal que a gente sempre faz, né? Vou falar de promoção, né? Vou falar de promoção, de como é que você promove as suas coisas, né? Nós temos aqui no pessoal de quadrinhos, no pessoal de livros, nós temos um péssimo hábito de inverter a situação, né? Nós invertemos muito na hora de vender a nossa ideia, vender nosso trabalho, nosso produto, inverte tudo. Porque a primeira coisa que devia vir na frente é o nosso trabalho, né? Nós temos que falar não de nós. Nós temos que falar do nosso quadrinho, por exemplo. Estou fazendo uma revista em quadrinho, quero divulgar meu quadrinho, beleza. Vou falar do meu quadrinho. Vou falar da minha revista, vou falar da minha proposta, o que eu quero, onde que eu quero chegar. Porque, afinal de contas, quadrinho nada mais é do que você vender diversão para as pessoas, né? Você está vendendo uma diversão. Mesma coisa que música. Eu estava aqui na Vergueiro, tem um mercadão Vergueiro, onde eu vou lá comer torresminho, tomar meu café, um guaraná. Comi um bolinho de bacalhau da tiazinha lá, que é uma beleza, caro, mas é um bolinho bom, um bolinho gostoso. Então eu fico vendo como é que o movimento da rapaziada, o pessoal adora jogo do bicho, adora loteria, futebol. Puta, só tem velho, tem um barzinho do lado lá, o botequinho, nossos velhos só fala de futebol. Não é velho, ó homem, marmanjo, só fala de futebol, mulher, nordeste. Aí apareceu um dia lá, um camarada vendendo o CD dele. Um nordestino gordão, negão, assim, feio pra caralho, com o CDzinho dele e tal. Porra, o meu CDzinho, né? Aí botou lá pro pessoal ver, a música era horrível, terrível, mas a turma gostou, né? Quem sou eu pra dizer o contrário? O pessoal gostou e tal. Aí depois que ele vendeu os CDs dele, que ele ganhou uma graninha, ele já fez o dia dele. Acho que até vai rolar um showzinho dele aqui na comunidade dele, sei lá. Aí que ele começou a falar dele, que eu vim de não sei o quê, que eu quero fazer. Ou seja, primeiro ele coloca o produto dele na frente, o que é certo. Ele vai falar primeiro do produto dele, depois ele fala dele. Mas aqui no Brasil, especialmente nos quadrinhos, o pessoal inverte muito, né? Inverte a situação, ele fala primeiro dele. Ah, que eu tô lançando aqui o gibi do Molenga. Molenga é maravilhoso, não sei o quê, porque eu criei ele. a duras penas, viu? Eu fiz um molenga em casa, com minha mãe me batendo, com o cachorro comendo minha perna, o papagaio cagando na minha cabeça, porque meu pai me odiava, todo mundo me detestava, mas eu fui contra a maré e fui pra frente, estou realizando meu sonho, que não sei o quê. Tá, beleza, mas do que é esse molenga? É isso, silêncio, né? O cara não fala do molenga. É a mesma coisa que eu estou vendo aqui com a Ação Magazine, né? Que tem um puta de um oba-oba do caralho, né, meu? Isso é um exemplo pra gente brincar, né? E também vale pra todos os demais. Eu já vou chegar em outros exemplos mais práticos. No caso da Ação Magazine, o pessoal fala muito deles. Que eles são maravilhosos, que eles são batalhadores, a revista é pra você, que você é lindo, que nós somos batalhadores, que a vida é que... Mas quando que eles falam dos personagens? Na minha cabeça, eu posso estar errado, viu? Na minha cabeça, quando eu vejo uma revista, ou vejo um livro, ou um CD de música, o que quer que seja, eu acho que você está querendo vender aquilo que está dentro da revista, ou dentro do CD, não é? É aquilo que importa, é aquilo lá que você precisa vender para faturar, etc. O Ação Magazine eu vejo justamente o contrário, eu vejo entrevistas do pessoal, todo mundo falando de não sei o que, que eles são lindos, e fazem exposições, e gasta dinheiro com camisa. Aliás, de onde que está vindo essa grana, hein, meu? Gasta dinheiro com camisa, e gasta stand, e faz não sei o que, ninguém sabe se vendeu ou não, mas foda-se, tanto faz, eu quero brilhar, porque eu sou maravilhoso, não sei o que, bacana, foda-se, né? Aí você pega a revista e lê, aí você vê que é um trabalho ordinário, que é uma porcaria de uma publicação horrível, cheia de erro, cheia de problema. Isso na parte, na parte técnica. Mas na parte de concepção de personagem, aí que está o grande erro de todos os autores nacionais. Qual é o grande erro? É a falta de imaginação. Você não confunda criatividade com imaginação. Imaginação é o seguinte, é quando você tem aquele insight, você tem aquela triscada, que você trisca, fala assim, porra, esse personagem é bom. Esse aqui funciona. Funciona no sentido de, se eu fizer uma história com ele, vai agradar o pessoal. Aqui não, aqui esse processo não existe, né? Esse lance da imaginação não existe. O cara faz um personagem que ele gosta, que tem uma sutileza aí, né? Você pode até gostar do personagem, você pode até gostar da ideia, mas tem que mostrar para os outros, para pessoas descompromissadas, não para seus amigos, para as pessoas de fora, descompromissadas, fazer testes. Os gringos fazem muito disso, né? O cara desenvolve um personagem, ele não mostra para os amigos, ele sabe que os amigos vão adulá-lo, né? Oh, tá maravilhoso, você é legal. Não, mas amigo não presta. Ah, tem os fãs. Fãs também não prestam. Porque eles estão lá para te adular, para te paparicar, não serve. Você vai para um pessoal fora do esqueminha e mostra, o que você acha? Se o camarada, não, isso não tá bom, se você colhe, se você coleciona negatividade ou negações, fosse você um autor de verdade, você fala, não, deixa eu rever minha ideia, deixe-me readequá-la, deixa eu ouvir a opinião dos outros para ver onde é que eu errei, fazer direito. É assim que funciona em qualquer país sério, né? Com qualquer autor de verdade, não essas imitações baratas que nós temos aí de autores, que não são autores nem aqui, nem num diabo que o carregue, né? Aí você pega o camarada, você pega o personagem, mostra para os outros, pessoal, oh, legal, bacana. Aí você trabalha em cima, se você tem uma aprovação prévia, né? Mas essa aprovação prévia, primeiro tem que passar por você, não é você gostar. Claro que se você gostar, ajuda, mas isso daí é meio que irrelevante, isso é irrelevante, porque você tem que ver como autor a funcionalidade do personagem em termos de diversão. Se ele realmente passa a ideia que você quer, né? Eu vi alguns exemplos de personagens por aí, e é triste, porque o personagem não funciona. E eu sei disso, porque é só bater o olho, já, porra. O camarada faz, ah, esse aqui é o personagem, é o fofinho, que ele vai ensinar as crianças a ter boa alimentação, a pensar não sei o quê, a fazer não sei o quê. Bom, isso é uma merda. Isso é uma merda porque o primeiro, eu parto do princípio ético, de que nós devemos criar personagens para divertir os outros, não para catequizar as crianças, né? Não para ensinar as crianças a serem bons mocinhos. Porque não é nossa obrigação. Não é nossa obrigação, não é nossa função como autor. Claro que existe aí, tem o Discovery Kids, que aceita esse tipo de produção. Tá assim de autor louco para pegar um financiamento do Ancine ou de investidores para fazer um personagem chapa branca. Normal. Seja, né? Eu não posso julgar a cabeça de ninguém. Mas o problema é que se o cara vai fazer isso, ele tá botando a mão na cabeça de uma criança. Bicho, isso é foda, botando a mão na cabeça do filho dos outros. Porra, você não faria isso com o seu filho. Você pode até, né, brincar, mas você não ia fazer isso com ele. Porra, você tem que ser. Claro que a gente tem que, como pai, eu sei que é isso, porque eu tenho filhas, né? Meu filho, graças a Allah, já está na boa, ele se vira sozinho, tranquilo, funcionou. Minha educação com ele tá indo bem, tá trabalhando no Burger King, o moleque tá ganhando dinheirinho dele, tá bobo, né? Tá com 20 anos. Pô, duro pra caralho, porra. Meu, empresta uma grana. Não. Meu filho é o tio Patinhas, né? Caralho, não libera uma grana pro velho pra nada, certo? Ele também não liberava. Mas a partir do momento que você, como autor, coloca a mão na cabeça de uma criança para ensinar o que ela tem que fazer, seguindo uma agenda do politicamente correto, bicho, eu acho isso nojento. Eu acho que o autor que faz isso é menos que uma prostituta, né? Porque a puta faz por necessidade, o cara faz isso porque ele é um canalha. Porque você não tem que ensinar. Ah, mas o Discovery Kids tem. Ah, que não sei o que, não sei o que tem. É que não sei o que. Meu, não interessa os outros. Que mania de você justificar a sua mediocridade com a opinião dos outros, com a postura dos outros. Não é assim, cara. E você, eu vi lá naquele site lá do Loom, né? Aquela plataforma de animação. Nossa, quanto lixo, cara. Quanto lixo. Primeiro, desenho mal feito, desenho porco. O cara acha que desenha. Já é uma merda, você tem que desenhar direito, dentro de padrões técnicos certinhos, bonitinho, bacaninha. Não, ele não desenha. Segundo, ele não sabe criar, exatamente porque não tem imaginação. Ele não tem aquele papo de chegar assim, porra, vou criar um negócio legal. Aí você tem que demanda um tempo de pesquisa, de introspecção, demanda você parar a ler. Você tem que ler bastante para buscar nas mitologias, um monte de coisa, mitologias, livros dos outros. Tem que pesquisar muito, até que finalmente vem uma ideia, uma proto-ideia, que você trabalha em cima. Proto-ideia é bacana, hein? Você trabalha em cima dessa ideia e você vê se ela serve ou não serve. Nesse processo você mostra para os outros o que você acha. A minha maior crítica é a minha patroa. Eu mostro para ela, fala que tá uma merda, eu nem mexo. Não, nem vou. Não, isso aqui tá uma merda, concordo. Porque a opinião dela é batata. Ela é muito gelada, né? Ela vai dizendo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque ela tem a formação técnica e ela quer que eu melhore. Ela tem a formação técnica. Ela leu gibi muito mais do que eu. Ela conhece mangá muito mais do que eu. Eu conheço desenhos animados e filmes mais do que ela. Mas quando ela bate o olho, ela fala, não, isso aqui funciona, isso aqui não tá bom. E eu tenho várias brainstorms com ela, com a patroa, com a Harumi, né? Porque eu chego com ela e falo, não, essa ideia não tá boa. Descarta. Eu descarto, sem problema. O autor nacional, não, ele tem um apego pela ideia, é minha. É minha. Porra, mas a minha mente, ela é uma fábrica de ideias. Ela não para. É a mesma coisa que o coração, né? Ela é uma fábrica de amor, ele produz amor constantemente. Ele não para, ele tá sempre gostando de alguém, sempre gostando de alguma coisa. A mente é a mesma coisa. Você tem que trabalhar as ideias que ela tá sempre produzindo. Aí você ter aquela ideia, é comum comigo. Tô andando na rua, assim, tô conversando com a patroa, tô conversando com as crianças, de repente eu tenho uma ideia, puta que do caralho, deixa eu guardar isso aqui, eu tenho o meu caderninho. Ah, você tem que andar com um caderninho? Eu ando, porque eu sou foda, eu esqueço. Se eu não tenho esse caderninho, eu esqueço. Então eu anoto a ideia e guardo, mas dali a pouco eu puxo a patroa, o que você acha disso aqui? Fala, não tá bom, você é idiota. Mas em compensação, quando eu chego pra ela e explico, olha, essa ideia aqui, assim, ela fala, não, essa ideia tá do caralho. E foi com mil nomes. Aí nós passamos por todo aquele processo, né, de mostrar para os outros, ver o que o pessoal acha, adequar o personagem, fazer character design, avançando, trabalhando, estudando. É trampo, né, bicho? É trampo. Você não pode simplesmente jogar qualquer coisa, fazer um desenho em cima e tá feito. Não funciona assim, né? Tem que estudar o character design, estudar a personalidade de cada personagem, como é que ele é, como é que ele deixa de ser. E agora nós estamos com 35 personagens do Panteão do Mil Nomes, eu quero chegar a 100. E aí eu vou revirando, tem a. Quando eu gostava, quando nos anos 80 eu gostava do Planet Petrol, né? Que era aquela. Um grupo de música eletrônica, né? Que tinha lá do África Bambata. Eu gostava do Planet Petrol. Guardei. Aí em dado momento eu falei, porra, preciso criar um grupo. Porra, o Planet Petrol eu gosto. Isso aqui é legal, tem um nome bonitinho. Aí eu vou criar uns personagens em cima, né? Aí eu mostro pra patroa. Aí a patroa fala, não sei não, me convença. Aí ela vira e fala, porra, Zé, isso aqui tá ruim, porque você me convença. Aí eu vou falar, não, esse personagem assim, essa, não tá bom. Esse aqui tá bom, separa. esse aqui não sei o que mais ou menos, esse aqui quebra um galho, esse aqui não quebra. Vamos pro design desse daqui? Vamos fazer um design legalzinho dele, vamos estudar não sei o que, blé, blé, blé, blé, blé. Essa chinesinha assim, essa calã, você acha que funciona assim? Não tá boa assim, mas se você fizer assim, assim, assado. Aí nós tivemos um entreveiro com relação, até falei agora, né? Me lembrei bem na sequência. A calã nós tivemos uma dificuldade de criá-la, porque a patroa torceu o nariz. Porra, chinês, puta troço careta. Eu falei, não, eu vou agradar essa mulher, né? Eu já tinha me baseado a personagem no desenho dela. Ela falou, não, a ideia tá ruim, etc, etc, vamos desenvolver. Aí eu fiz uma introspecção, deixei o meu tesão apontar, né? Quando o tesão é aquela bússola interna que você fala, não, isso funciona. É um negócio empírico, um negócio meio animal, né? Que você, putz, isso aqui funciona, legal, do caralho. Chego, mostra pra ela, se ela aprovar, aí eu vou levar pra outra pessoa ver. Se outra pessoa aprovar também, beleza. Aí você, nem sempre a aprovação dos outros é interessante, porque você tem que ficar atento se o seu personagem, se a sua criação ela é revolucionária demais, né? Nós temos aqui algumas criações que a gente não pode soltar agora, senão eu vou preso. Tive algumas ideias, ela falou, nossa, isso aqui ia funcionar pra caralho, mas no momento não permite, né? Que são temas muito ousados, tem a ver com muita, com hiperviolência. Aí a gente já cai no lance lá da Juliana, o livro da Minha Morta-Viva, também passa pelo crivo da patroa. Eu fui explicando qual é que era, ficou meio assim, tá fraco. Aí eu coloquei outros elementos, coloquei não sei o que, e fiz uma lista das criaturas. Ela falou, agora tá bom. Agora funciona. Aí você vi que você vai lá no meu blog do japanfury.wordpress.com. Eu fiz um pequeno teste com a rapaziada, né? Eu mostrei lá, olha, a premissa da Juliana é essa. A gente vai fazer assim. O que você acha? É o pessoal, puta do caralho, tá bom. Esse feedback é importante. Porque não são meus fãs. Veio gente que eu nem sabia quem é, que eu nem sei quem é. Soltei lá. Porque o WordPress tem um sistema de divulgação monstruoso. Você viu que tá quase 8 mil. Meu blog não tem nenhum mês, já tem 8 mil acessos, tá? E tá indo muito bem. Tá funcionando bacaninha. A turma gosta das minhas piadinhas, das minhas palhaçadas, das minhas besteiras. Mas eu jogo no meio uma ideia. O que você acha dessa ideia? Usar as pessoas, sim, eu uso as pessoas, mas como qualquer empresa de pesquisa. Eu apresento uma ideia, o que você acha? Não, tá bom. O pessoal torce o nariz pra Morgana. Tá, mas a Morgana é projeto pessoal, eu quero trabalhar com ela. É uma ideia que me agrada. E o autor, ele tem que ter uma certa independência. A proposta da Morgana é diferente, ela tem uma independência. Eu tenho que manter minha independência, porque ela é muito louca, eu quero trabalhar com ela, eu quero fazer um grupo de super-heróis. Gosto do tema de super-heróis, eu acho que funciona, mas em livro. E eu quero brincar com essa ideia de mudar todas as premissas dos super-heróis, né? Porque eu vejo a criação nacional, tá tudo parado nos anos 90, Jim Lee. Tá tudo parado lá atrás, né? E os caras não avançam. Já eu quero avançar. Entendeu qual é que é? O barato é que você tem no... A tua premissa, você quer mudar. É difícil quando você chega pra um cara que só trabalha pros outros, que tá num esquema de trabalho, que ele não consegue ser original. A mente dele não é trabalhada pra ele ser original. E é muito fácil ser original. Primeiro você tem que ter... A originalidade, ela nasce da sua vontade. Eu quero fazer um troço diferente. O que acontece é que 100% desses caras querem fazer um negócio igual. E não é assim que funciona. Ontem mesmo eu estava vendo um desenho aí, o Sidekick, que passa aqui no Cartoon Network, e meu filho, opa, isso aqui é legal. Foi legal? Não, vamos ver. É a história de dois menininhos, um idiota e um espertinho, e duas menininhas, uma ruivinha e uma chinesinha. Olha como os caras são espertos. Primeiro, o personagem principal, o Sidekick, ele é auxiliar do personagem do super-herói. Ele é um menininho, um banana, que mora numa super mansão com um computador. Até aí não tem nada. O legal é que é completamente doido. O amigo dele é um débil mental, mas é um débil mental inteligente. É foda, essas dualidades é que são loucas. Mas o que é legal é a contraparte do personagem, o equilíbrio que faz com ele, que é a ruivinha... Também é uma sidekick, né? Muito fofinha, muito, muito meiga, né? Mas eles põem uma sacanagem, ela tem peitinho. A chinesinha, que acho que ela deve ser uma oriental, não sei, não peguei o nome dela ainda, minha filha que sabe dessas coisas. Ela é muito simpática, tecnológica, tá? Ele mexe com esses arquétipos, mas em dado momento, olha como eles são vivos, né? O personagem, assim, o moleque, ele tem um narizinho comprido, né? Numa hora ele vê a ruivinha fazendo uma postura da sexy, o nariz dele fica duro, né? Põe, dá aquela erguida no nariz. tudo bem que estamos lidando com ideias caquéticas, mas dentro da proposta dos caras, o que é? Ser original. E eles conseguem, porque eles estão imbuídos daquela vontade de ser original. O autor brasileiro não consegue ser original e o desenho funciona. Depois você vê lá o Sidekick. O design é do mesmo pessoal que fez o Jimmy Two Shoes, né? Puta, essa turma é maravilhosa, né? Eles fazem um trabalho incrível. E os personagens funcionam, a ideia funciona, tudo funciona. Claro que tem um prazo de duração, terminou, passa pra outro. E assim, porque se chama indústria. Aqui não. O cara, ele faz um personagem e fica com ele a vida inteira. Tá aí a Velta, 35 anos da mesma personagem. Mas por quê? Porque o cara tá parado no tempo. Ele tá ali no canto dele, anos 90, anos 80, e parou ali, acabou. Ele não vai pra frente e ainda maldiz os outros, né? Depois você passa lá no japanfury.wordpress.com, tem lá uma partezinha que eu falo do Emir Ribeiro, mostra algumas coisas que ele fez, bem interessantes, né? Pra você pensar como é que é o autor nacional, como é que ele trabalha. Então, essa ideia, os caras têm a vontade de fazer o Parangolé, e o autor nacional não tem disso, ele quer fazer um negócio que funcione comercialmente. Só que não é assim, o processo criativo, você vai criar um troço doido para depois fazê-lo funcionar comercialmente. É a mesma coisa lá com o meu querido Hans Timp, lá do meu querido John Crick Faluzzi, né? Ele fez um negócio completamente despirocado, né? Depois entrou o Nickelodeon para fazer videogames, para fazer camiseta, para fazer licenciamento, isso é outra história. Mas primeiro ele pensa aqui na ideia. E qual era a ideia do Hans Timp? É levar temas adultos para animação, né? Você lá, você tem psicose, você tem histeria, você tem demência, você tem horror, você tem até uma certa sexualidade. Tem uma hora lá que tá a menininha representando a audiência lá de quatro com cara de idiota, os personagens montando em cima dela. Vamos lá! Isso é ser ousado, isso é ser criativo, e o pessoal gosta. A audiência curte isso. Mas em termos de Brasil, nós temos um péssimo exemplo, que é a Ação Magazine, em que nós vemos um puta de um oba-oba do caralho, com camisetas e biriris e não sei o que, o cara falando dele, que ele é maravilhoso, que não sei o que, vamos colocar fulano, que fulano é lindo, que não sei o que, mas alguém parou pra falar da história? Não. A primeira coisa que você faz nos Estados Unidos quando você cria um personagem, você vai divulgar o personagem, não o autor. O autor vem depois. Primeiro você tem que fazer o personagem funcionar, pro personagem agradar, o personagem ser impresso numa mídia, seja webcomic, seja qualquer diabo que for, ganha dinheiro. Porque quando o leitor gosta, ele te paga, você reinveste, você vai agradar. É uma relação simbiótica. O leitor se diverte, me dá dinheiro, invisto, divirto o leitor e vamos que vamos. É assim que funciona a indústria do entretenimento. Qualquer indústria de entretenimento, seja videogame, que pode não dar certo, seja filme, que pode não dar certo, seja lá o que for, pode não dar certo, mas o cara faz visando os outros. Aqui é engraçado, a Ação Magazine não. A Ação Magazine, ela é feita visando agradar os autores, né? Eu vejo a Ação Magazine, ou mesmo Holy Avengers e todos esses Velt, eu vejo isso como um imenso carro alegórico, né? Em que os caras saem de estandarte, olha como somos legais, olha como somos legal, nosso gibi é ótimo, mas o gibi vem lá atrás, né? Rebocado por aquele puta carro alegórico que não interessa falar do gibi, não interessa se ele vende, percebeu? Tá na contramão da coisa certa, tá na contramão do que deveria ser feito. O camarada tá falando dele, de como ele é lindo, de como ele é legal, de como as ideias dele são fantásticas, mas cadê a porra do personagem? Você vê, quando eu estou divulgando o meu nome, eu coloco ele na frente. Aqui é outro espaço, aqui eu também falo dele, lógico, mas aqui é o espaço que eu uso para falar das minhas doideiras, das minhas ideias, divulgar um papo com você, bereré, bereré. É uma coisa. O blog também é a mesma coisa, eu falo, mas eu uso esse espaço para criar um produto melhor. Quando foi que você viu, vai, aquele, como é que é o nome? Tunado. Você viu alguma coisa do Tunado antes dele ser publicado? Madenka, o Jairo, ou o próprio... qualquer coisa que... você viu alguma coisa desses caras antes? Não. A própria Petra Leão, eu nunca li nada. Eu li alguma coisa dela, achei horrível. Mas agora eu quero ver esses novos trabalhos para poder dizer do que se trata, né? O pessoal não divulga a própria criação. É muito louco isso. A Petra, ela não tem um site dela. né? Não tem um site da criação dela, da produção dela. Não, eu trabalho para o Maurício de Souza. Ah, beleza, tá, puta. Eu trabalho para traficante. O que isso significa? Nada. Ah, eu trabalho para Abril. Meu, e daí? Daí, o que tem a ver o cu com as calças? Ah, porque eu sou vitorioso. Então, tá, mas eu não tô aqui pra saber da sua vida pessoal. Eu quero saber do maldito trabalho. Do fucking trabalho. Cadê a porra do personagem? O que você faz? Cadê? Nada. Você vê, já tá invertida a situação, porque fala-se mais da pessoa e menos da própria criação. Eu acredito que quem faz isso, primeiro, é inseguro do caralho, né? Ou, segundo, é um carente afetivo de marca maior, né? Eu meço muito isso, né, pelo Peixoto, que ele é um cara que escreve, ou escrevia. É um cara que devia estar produzindo, ele não produz. Mas ele fala dele, beleza, mas cadê a criação dele? Então, ah, eu sou editor, tá, beleza. Ah, eu sou escritora. Opa, cadê o livro? Nada. Tô, mas cadê o teu site pessoal com seus... Tá aqui, aí você vai ler. Meu, que catástrofe. Então, o que acontece, fica me parecendo que é uma cortina de fumaça, uma enganação mesmo, tanta badalação, tanta bajulação em cima de um produto que não rola. Primeiro que você nem sabe se essa merda vendeu. Veio um palhaço que veio pra mim, não, isso aqui deu sold out. Ah, foi esgotado, porra, eu vou na Comix, tem aquela pilha que é comum, que deu esgotado, você tá aqui. Não, mas isso não é isso. Porra, na minha concepção, se o negócio esgotou, você não acha mais pra vender. Né? Porra, foi sucesso de vendas e tal. E mesmo que seja sucesso de vendas negada, eu trabalhei com esse negócio de mercado de quadrinhos há mais tempo do que você que tem de leitura ou de vida, conforme for, né? Então eu já vi que o primeiro número, quando os caras lançam, normalmente vende bem. Isso na minha época áurea, né? Porque o leitor tá curioso, ah, deixa eu comprar. Ele compra, lê, mas se não for bom, ele não compra o segundo número. Ao mesmo tempo tem esse lance de se ele gostou do primeiro número, beleza, eu vou dar 30 dias. Se 30 dias não voltar, não tiver aqui, eu não volto mais. Quanto tempo faz que saiu o primeiro número da Ação Magazine? Porra, vai fazer 2-3 meses. Aí os caras vão lançar agora mais um que não sei o quê. E tem esse negócio, né, que são 3 histórias. O pessoal tá acompanhando as 3 histórias. Aí você vai colocar uma nova história, você vai ter que tirar uma. Hã? Não, a gente vai manter, beleza, vai manter, vai colocar mais uma, legal. É, mas e se tirar? E ao mesmo tempo é um período muito grande, o leitor... Ele é muito volátil, é mede por você. Você tá comprando um gibi agora, legal, tá? Daqui a um mês você vai ler? Não, você vai ler outra coisa. Porra, um mês, em uma semana você tá querendo ver outra coisa. Imagine em um mês. Imagine em 3 meses. Você vai se vender pelo oba-oba? Ah, mas tinha tanta gente no lançamento e que o pessoal foi lá, pô. Essa é a turma da festinha. Essa é a turma da festinha. Se vender num evento, beleza, vendeu. Mas não vendeu pelo mérito da publicação. Não vendeu pelo mérito da ideia, da parada. E isso é que é o problema. O pessoal pega esses quadrinhos, esses gibizinhos, levam nos eventos, vende pra caralho. Ei, vendeu, sou sucesso. Não. Vendeu pra cacete, mas não pelo mérito da história. Não pelo teu trabalho, não porque ele funcionou. Vendeu pelo momento que você deu uma sorte. Se você leva teu gibi e vai... Você leva sua tiragem de 10 mil exemplares numa feira grande aí, numa UD, ou numa feira do livro, na Bienal do Livro, você leva lá, no primeiro dia sai. Aí foi sucesso? Não, porque a pessoa está comprando por impulso. Eles vão lá, pode ver, as pessoas que compram os livros nessas bienais, esses eventos, eles nem lêem, eles põem lá e esquecem, porque está pelo consumo. O brasileiro é muito, muito parecido com o americano, né? Adora consumir, adora comprar, mas depois não usa. Nossa, isso é tão comum, é só ver sua família. Olha aí seus amigos, o pessoal que compra livro deixa, não, é bonito e tal. Eu mesmo comprei aqui o Guerra dos Tronos, né? Eu não li. Comecei a ler, parei, né? Fui ler outra coisa, porque tava barato. Tava uma promoção, tava na oferta, paguei 15 conto primeiro. Ah, beleza, vou te pagar 60, 80, 90, pago 15, beleza, uma hora eu leio. Viu como é que é? Não funciona dessa maneira. Ah, eu vendi pra caralho, eu sou sucesso. Né? Você vendeu o teu gibi num momento de sorte. Mas e no dia a dia? Não vende. É diferente do meu nome, que vendeu bem, porque eu fiz um trabalho junto às redes sociais. Um trabalho que vem antes, com mostrar o personagem, explicar do que se trata, criar uma expectativa, trabalhar com a editora. A editora também me apoia com as vendas alternativas dela, que tem os sistemas de distribuição, tem os vendedores deles, eles saem por aí vendendo e funciona e vai. assim é com o meu livro, assim é com o Anastria lá da Selene, né? Nossa amiguinha também, que também tem as capas que foram feitas pela Harumi, né? Funciona, e a Selene escreve uns catatal assim, que puta, parece o Senhor dos Anéis, é um bitelo assim. Eu não li ainda e fico meio assim de querer ler, mas vende exatamente porque o livro tem seu mérito. A autora tem quem acompanha, tem quem gosta, é assim que funciona. Mas agora, quando você faz um oba-oba louco desse jeito, tem dois problemas. Primeiro, que você está passando uma imagem que a sua história não vale nada. Se você fosse bom, como eu citei agora há pouco no Facebook, porra, tinha lá a revista Animal dos anos 80, né, que vendia pra caralho, porque ela era boa, não por causa de propaganda. A própria Herói, por todos os defeitos que ela tinha, ela vendia bem, porque o pessoal queria o que ela tinha, né? Funcionava, vendia, ganhava, beleza. E a Herói vendia porque não fazia propaganda. Depois eles encheram o cu de grana, fizeram propaganda, quebraram, perderam tudo, se fuderam. Você vê, né, que, né? Não adianta o cara dar uma de gostoso, daqui a pouco ele quebra. Os exemplos, é só você ver a Ibal, né? O que aconteceu com a Ibal, o que aconteceu com a Grafipar, que eram grandes, que vendiam pra caralho. A Editora Globo, que tinha quadrinho pra caralho. Parou tudo. Então você tem que criar uma situação em que o personagem valha mais. Mas os caras, quando colocam eles na frente, todos os negócios, você passa a ideia de que o leitor é um idiota. Tá passando pra mim, não, você é um idiota, tá achando que eu sou idiota. Eu tô aqui pra comprar o gibi. Não tô aqui pra ver a sua camiseta, nem o seu pôster, nem saber da sua vida, eu quero ler. Você vai numa pastelaria, você quer que o chinês da pastelaria fale da vida dele? Não, você quer comer pastel. Você quer que ele conte que ele é maravilhoso, que ele veio lá de Xangai, que ele atravessou não sei o quê, que ele... Não, você quer comer pastel. Não, você quer... Ah, não, porque a minha vida... Perceba como isso afasta o leitor. Ah, mas tem um monte de gente que vem atrás. Essa gente que vem atrás é a turma do oba-oba. Eu tenho um pessoalzinho que vem atrás, mas que não compra meu livro. Não compra um exemplar do meu livro, não interessa. Foda-se, deixa vir aí. Pra mim ele é útil porque ele faz divulgação. Tá divulgando meu trabalho, beleza, tal. Mas ele não compra o livro, pô, filho da puta. Se gosta de mim, compra o maldito do meu livro, caralho. Não compra, desgraçado. Mas beleza, tá ali, fica ali. Mas quando você tem um monte de gente que fica te paparicando, tem 10, 15, 20, 100 mil pessoas atrás de você te paparicando, bicho, tem alguma coisa errada. Essas pessoas estão na sua sombra, não pelo teu mérito, não pela valia do teu texto, nem pela funcionalidade do teu trabalho, não. Eles estão lá pra ficar na tua sombra. Isso vale para qualquer fã, né? Qualquer pessoa mais ou menos famosa, até hoje em dia qualquer um é famoso, até eu, né? Não pelos méritos, né? Pelos motivos que eu quero, mas sou famoso. Então sempre tem alguém te apoiando. E é perigoso, porque quando você não tem uma formação, quando você não tem uma vivência, em que você sabe quando aquele cara tá sendo útil ou não, é usar as pessoas, sim senhora, porque ele também tá te usando. Ele tá te acessando pra poder arrancar alguma coisa de você, que é atenção, que é carência afetiva, ou ele simplesmente quer estar ao lado de uma pessoa que seja mais importante que ele. É um beta, né? Um ômega, tem essas personalidades, é uma pessoa menor, que tá... Não interessa, bobagem. O problema é quando você se baseia nessa pessoa pra achar que tá fazendo uma coisa boa. Queria o seu Fagundes lá do Laerte, né? Imagina se o cara dá valor ao puxa-saco. O puxa-saco só tá lá pra puxar o saco, pra dizer que tudo que ele faz é perfeito. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque você vai alimentar seu ego, você vai começar a fazer as coisas só do jeito que você acha melhor. Porque o puxa-saco tanto faz, o que você fizer tá bem. Mas aí quando você vê um crítico e fala, meu, isso aqui tá ruim. Ai, mas o meu puxa-saco diz que é bom. Ah, mas as pessoas dizem que é bom. Falei, vendeu. É, não importa vender, porque, porra, mas o objetivo dos quadrinhos é vender. Como é que você vai fazer um trabalho que não funciona? Até o porra do traficante de droga da rua, ele mesmo sendo criminoso, ele precisa agradar a freguesia dele. Claro que tem alguns manés que enfiam os venenos no meio e matam a clientela, mas ele precisa ser agradável, porque é uma venda, isso independe de ética. Você está vendendo um trabalho, você está vendendo sua ideia, você está vendendo sua premissa, você está vendendo tudo. Inclusive a imagem que você projeta de si mesmo. Só que esses caras são tão carentes afetivos. Eu meço isso muito por aquele japonês lá, que ele está sempre falando dele, que ele é lindo, que a vida dele, que ele é o tal. Ele fala das coisas técnicas, das construções e não sei o quê. Mas quando que esse japonês publicou alguma coisa? Ah, vou publicar agora. Porra, mano. Veja o que, qual é a inversão que eu acabei de te falar. É uma inversão de valores, né? O camarada, ele fala dele, mas não fala do trabalho dele. Porque ao mesmo tempo ele sabe que o trabalho dele é ruim. Mas ao invés de ele agir como adulto, como profissional, e pegar a opinião negativa, seu trabalho não funciona. Por que não funciona? Vamos pegar um exemplo, o Sakuda, né? Tem lá aqueles personagens de RPG dele. Pelo que eu vi, é muito ruim, cara. O desenho do moleque é bom. Tecnicamente é interessante. Não é grande coisa, não, viu? Eu acho que funciona melhor o trabalho da Harumi. O trabalho da Harumi, ele é autêntico. Ele é simples, ele é singelo. Não tô falando porque ela é minha mulher, porque eu como ela, não. Não é nada disso, eu tenho filho com ela. Não. Bom, não, não é. Se tiver que malhar o trabalho dela, ela sabe que tiver que malhar, eu malho, estamos aí. É que é um trabalho singelo, como disse lá o nosso amigo lá, o Léo, que era da ComArte, falou, não, é old school. Ou seja, ela tem um estilo. Eu olho pro trabalho do Sakuda, eu não vejo o estilo. Eu não vejo o estilo, não consigo identificar um trabalho dele de uma página para outra. Mesma coisa com a Erika Wano. Eu vejo um troço funcional. É diferente. O Jairo eu nem vejo como desenho, né? Aquele cara lá do Tunado também eu nem vejo como desenho. Não é, porque o estilo é um jeito, é como você desenha você assina. Sabe assinar? Beleza, você sabe assinar seu nome? Eu também sei assinar o meu, lógico. Então aquele jeito que você assina é seu estilo de assinatura. O desenho desses caras não tem estilo. Não tem um. Você solta assim, você olha, pô, que merda é essa? Mano? Parece um mangá vagabundo, um fanart ordinário. Aí você pega todo o trabalho desse cara, especialmente o do Madenka, acho que o pior é o do Madenka, né? Porque ele tá emulando o mangá com quase que 90% de perfeição. Só que quando você emula o mangá, você mata o mais importante do teu trabalho, que é autenticidade. É um trabalho autêntico, é um trabalho seu, do seu jeito, da sua visão. E o trabalho do William lá, ele é um cara que ele se anula como autor, porque ele só tem técnica. Ele não tem alma. Eu acho até pelas conversas que eu levei com ele, ele não tem formação intelectual, que isso é fundamental para você ter fazer um autor, né? Você tem que ter, principalmente, desprendimento, você tem que ousar fazer coisas malucas. E é muito triste que eu vejo lá o Madenka, que lá não é nada. Ele falou comigo numa conversa que, porra, estamos falando, está emulando o mangá, está emulando. Não, não estou emulando. Claro que está. Exatamente pela falta de alma, pela falta de proposta, pela falta de tudo. E esses caras colocam eles na frente, porque inconscientemente, talvez, eles saibam que o trabalho que eles fazem é uma merda. É uma merda. E como é que você muda isso, bicho? Você não muda, esses caras vão quebrar. Eu fico triste ao ter que dizer isso, esses caras vão quebrar. Me disseram que é o Sakuda que tá bancando, né? O dinheiro do Japão, eu não sei, não, papo furado, né? Não sei se é verdade ou não. Qualquer hora a gente descobre como é que é, de onde que tá vindo essa grana, mas bicho, eles estão gastando uma fortuna para levantar um produto que não funciona. A mesma coisa com o Tony Fernandes, que fez aquela Kate Apache, né? Investiu uma grana no gibi, botou na banca e não vendeu. Por que que não vendeu, meus amiguinhos? Você sabe por que que não vendeu? Porque é ruim. Porque os caras não estão fazendo um trabalho para o público de hoje. O Tony Fernandes, ele desconhece o que que é um PlayStation. Eu tenho um aqui atrás de mim. Ele não sabe, o PlayStation 2, o 3 não deu para comprar, você tá louco. O Tony Fernandes é um cara que desconhece o que que é uma TV de LED. O que é tecnologia, o que é música, o que é dubstep, né? Bom dia, minha filha, acordou? Tudo bem com você? Vem aqui, vem dar uma palavrinha com o pessoal, fala assim. Vem cá, minha filha, fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Qual o seu nome? Laura. Quantos anos você tem? 6. Tá, senta ali que a gente já cuida de você. Tudo bem, minha filha? Dá beijinho pra papai. Vem, macaquinho. Ai, obrigado. Tudo bem com você? Você vai trocar de roupa? Tem escola hoje, viu, macaca? Tá, eu vou te dar leite. Tô negado, vou ter que parar agora, vou dar leite pra minha filha, porque... Porra, você vê, ela acorda 5 pra meio-dia. Você vê que vida mansa, mano? Também fica aqui de noite até 1 da manhã vendo desenho animado, né, Laura? Fica vendo desenho animado, fica fervendo, fica zoando, fica enchendo... Onde você ficou brincando com o Lucas aí, né? O que você fez com o Lucas ontem? Eu não sei, japonesa feiosa. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu dar leite pra minha filha. Tchau.